quando eu lhe contei, não sofro mais, porque Deus é Pai, porque Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai. Deus ouviu minha oração, escutou meu coração, e percebi que bem perto estavas, meu coração vou te revelar. Precisava muito te encontrar, e percebi que bem perto estavas, meu coração vou te revelar. E decidi ir lá dentro de mim, e enfim eu pude te conhecer. Pois o dom é a vida, minha vida testemunha você. Precisava muito te encontrar, e percebi que bem perto estavas, meu coração pôde revelar. CYL 503, canal 285, 104.9 MHz. Tropical FM, uma emissora do Sistema Comunitário de Rádio Difusão. Organização, associação e entidades de Vera, Mato Grosso. Nosso amor chegou ao fim. Estrelas no céu não brilham mais.